En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y locución de este programa. Comenzamos con el tema Índigo Blue. El tema pertenece a Gilberto Gil y está interpretado por la agrupación vocal Equale en su disco Expreso Gil. Este álbum, grabado por el grupo vocal Equale en 2000 con dirección y arreglos de André Protasio, está dedicado enteramente al repertorio del músico y compositor baiano Gilberto Gil. Seguimos con más música en Contacto Brasil. Lapidou vazio, riscando um signo. De toda beleza nasce a delicadeza de orvalho viril. Como labareda lapidou vazio, riscando signo. De toda beleza nasce a delicadeza de orvalho viril, que eu vi se desfazer. Adultos, levando tudo a sério, edificando certezas, alimentando cabeças, adoradoras de muros, feito cavalos em prumo, desafogados. Privará de um futuro onde estaremos seguros e ficaremos tão velhos quanto legais de cabeça. E nessa história a tristeza será memória num muro que ruirá no segundo o amor se abriu. tem, quem não tem, ela tem, diz que tem, mas também nem precisa dizer. And if it is real, wanna touch, wanna feel, she can dance, she belongs, she believes. Marco de Canaveses é o nome da terra onde Aroxum nasceu. And a taste of each flower is sweet, so why do they say she's a Washed away that hurting feeling.

escravo da tua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Ali tão sempre perto e não lhe vendo, ali sinto tua alma flutuar do corpo, teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo, absinto-me de ti, mas sempre vivo, meus olhos te movendo sem te abrir. Corre solta sua suna na noite, tocaia de animal que acompanha sua presa, escravo da tua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Estamos en Contacto Brasil, hemos escuchado 5 canciones seguidas. La primera está interpretada por Ian Lacere, cantando la canción que le da título a este disco llamado Achimo, segundo trabajo discográfico de este músico y compositor Ian Lacere, lanzado en 2020 por el sello sueco Ayabu. Felipe Guerra en las guitarras, Alexandre Vieira en el bajo y Sebastián Notini en la percusión y batería. Sebastián también es el productor de este precioso disco. Enseguida oímos a un trío formado por la cantora natalense Juliana Liñares y por los músicos cariocas Federico de Marca y Rafael Lorca, llamado Pietà. En años recientes se han venido destacando en diversos escenarios de Brasil con un repertorio nuevo y dinámico que muestra la multiplicidad de la música brasileña. El tema se llama Roda do Mundo y está en el disco Leve o que quiser del año 2015. Enseguida oímos Marco de Canaveses, interpretado por Caetano Veloso y David Byrne. Son los compositores de este tema. Enseguida oímos Me embaralhe, ria, dance na beira da cama, dance. El tema lo interpreta Bruno Cosentino y está en el disco Babies del año 2016. Enseguida oímos Noite Severina. Lo interpreta Lula Queiroga junto a Pedro Luis. Ambos son los compositores de este tema que está en el disco de Lula Queiroga, Aboiando a Vaca Mecánica, del año 2001. Y finalmente Despertar, interpretado por Tata Chama y As Inflamáveis en su disco Despertar del año 2018, de esta banda mineira de Juiz de Fora. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Não é céu, não é céu. Milton Nascimento y Víctor Ramil cantando Noé Seu, tema que está en el disco con un título bien surrealista, Foi no Mês que Vem. Es un magnífico álbum doble lanzado en 2013, donde participan, además de Milton Nascimento, Andrés Gómez y Carlos Badía. Vale conocer este trabajo de este interesante músico sureño llamado Víctor Ramil. Y seguimos con más música en Contacto Brasil. À beira do precipício, você vai lembrar que eu sou o seu príncipe. Eu tenho dom te mandar o vídeo de volta ao início, dom de agradar. Não sou difícil, um benefício num certo dia banal. No abismo desse princípio, vou perceber que você é minha cúmplice. E lamenta ter te esquecer, as marcas dos passaportes. Não quero saber viver abandonado. A vida é mais que um vício delicado. A vida é bem desse abismo. Volta o vídeo ao início. Minha namorada, melhor que carta marcada, um benefício. No abismo desse princípio, vou perceber que você é minha cúmplice. E lamenta ter de esquecer as marcas dos passaportes. Não quero saber viver abandonado. A vida é mais que um vício delicado. A vida é bem difícil diante desse abismo. Volta o vídeo ao início. Minha namorada, melhor que carta marcada, um benefício. Sereno pai, ralha meu bem, trouxe um perfume. O meu amigo secreto põe meu coração a balançar. Pai, o tempo está virando pai, me deixa respirar o vento. Barco, nenhum peixe cai à tarde, quem sabe meu nome. Paisagem, ninguém se mexe, paira o sol, meu bem, terá ciúme. Meu namorado erradio sai de Del em Del a me buscar. Pai, olha que o tempo vira pai, me deixa caminhar ao vento. Vento. Se o mar tem o coral, a estrela, o caramujo, um galeão no lodo, jogada num quintal, enxuta a concha, guarda o mar no seu estômago. Para sempre, nunca me conceda descansar. Pai, o tempo vai virar meu pai, deixa-me carregar o vento. Vento. Me deixa caminhar ao vento. Vento. Se o mar tem o coral, a estrela, o caramujo, um galeão no lodo, jogada num quintal, enxuta a concha, guarda o mar no seu estômago. Para sempre, nunca me conceda descansar. Pai, o tempo vai virar meu pai, deixa-me carregar o vento. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Contam de passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras

en concierto, grabación en vivo realizada en 1989, en el auge de esta singular agrupación vocal que tuvo y tiene muchos seguidores. Recientemente, infelizmente, anunciaron su disolución después de más de 25 años juntos. El tema se titula Beneficio y fue compuesto por Hamilton Bass Pereira y Zé Renato. Este último sigue una exitosa carrera como solista. Enseguida oímos la bellísima composición de Chico Buarque de Holanda, A Ostra e o Vento, canción que forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre dirigida por Walter Lima Jr. en 1997, maravillosa interpretación de la cantante y actriz Claudia Neto, acompañada del pianista Leandro Braga. Después oímos a Vania Bastos interpretando con su voz dulcísima la canción titulada Paulista de Eduardo Gudín y Julio César Costa Neto. El tema está en el disco que lleva su nombre, Vania Bastos, del año 1990. Enseguida oímos Parchillar, una composición del cantante y músico carioca Rubel, y está en su disco Casas del año 2018. Y por último, Nina Virti nos cantó el tema Aquel y Qué, un samba choriño de su disco Juana de Tal del año 2012. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 2 de la tarde aquí en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Que sean felices. Yo.